Posso perguntar? E no princípio Deus criou o céu, e no princípio Deus criou a terra. A terra, porém, estava um caos, e as trevas dominavam tudo. Daí o dedo de Deus fez a luz, daí o dedo de Deus fez o homem, daí o dedo de Deus fez aquele que seduz, e o mundo cresceu. O mundo cresceu, tudo mudou. Alguém perguntou, será que Deus mudou ou será que mudamos de Deus? Será que Deus mudou ou será que mudamos de Deus? Será que quem criou o céu é quem vai destruir a terra? Será que quem criou a luz da sombra é quem vai destruir a terra com a bomba? Por que pra bomba explodir? Será que é homem? Será que é mulher? Será que aperta a hora que quiser? Como será o dedo da mão de quem vai apertar o botão? Como será o dedo da mão de quem vai apertar o botão? Será que ele faz a unha pro dedo ficar bonito? Antes de apertar o botão, antes de afundar o Japão, e seu filho morrer num atentado, se for por acaso sua casa for escolhida, for invadida por um ladrão, hein? Será que ele vai pensar duas vezes antes de apertar? Que perigo, que perigo, que destino, menino, que destino. Será que Deus mudou? Ou será que mudamos de Deus? Será que Deus mudou? Ou será que mudamos de Deus? Olha o dedo de Deus apontando pra mim, olha o dedo de Deus apertando o fim. Olha o dedo na mão, olhando o dedo no botão, olha o dedo de Deus dizendo sim pro não.